Você sintoniza a sua ZYK 627, Nova Clube AM, operando na frequência de 1520 kHz. Estúdios e escritórios à Rua Vereador Rosas, 171 Centro, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Nova Clube, muito mais música, informação e prestação de serviços. Muito mais a Rádio do Povo. Boa noite. É um prazer estar na mesma sintonia. É bom ter você em nossa companhia.